prefeito Meda foi eleito prefeito. Eu tinha apoiado o projeto de Camila e Ivanilde. E aí foi eleito para fazer parte da oposição. Aí começaram já as especulações: Veloso vai romper com Adelso, Veloso vai deixar a oposição, vai para o lado de Meda. Fake news, logo, é, logo no início. Para começar, e eu sempre, isso aí sempre foi. Começou desde a minha campanha. Começou desde a campanha e a gente vinha sofrendo isso. Mas aí eu fiz o meu papel, o papel que o vereador deve fazer. Está ao lado do eu povo. Fiscalizei, denunciei o que estava errado. Colocaram diversos processos. Eu acredito que, se eu não estiver enganado, foram 11 ou foram 12 processos durante esses 4 anos que eu fui oposição. Ganhei todos. Fui inocentado em todos. Nunca perdi um processo na comarca de Esperança. Em nenhum recurso no Tribunal de Justiça na Paraíba. Ganhei todos, sem exceção, porque eu estava documentado. Eu só fazia denúncia, eu só denunciava, eu só falava aqui nesses microfones quando eu vinha com a papelada. Quando eu saísse aqui, que descesse as escadas dessa rádio e alguém quisesse ver o que eu estava denunciando, eu estava com tudo na mão para mostrar. E aí isso é responsabilidade. Eu fazia com responsabilidade. Recebi muitas outras denúncias, mas quando eu ia constatar que não encontrava, e fiz diversas denúncias no Ministério Público, entrei com diversos processos contra a gestão. Infelizmente, algumas foram acatadas. Eu digo infelizmente porque era ruim para o município. Eu queria, claro, que isso não fosse verdade. Mas foi. Infelizmente, foi acatado. A gestão foi condenada. Pessoas estão inelegíveis hoje por causa de algumas denúncias dessas, mas infelizmente foi a realidade. Fiz meu papel. Fui presidente da Câmara, conduzi aquela casa ali da melhor forma possível, junto com o Henrique, junto com o Dr. Calda, junto com os meus colegas vereadores. Renovamos o regimento interno que era de 1990, entendeu? E hoje que é o que rege aquela casa ali, está moderno, atualizado. Tentei trilhar para ser o mais correto possível com todos. Tive minhas contas aprovadas. Agradeço muito ao meu contador Henrique, que estava lá me ajudando, entendeu? E a Dr. Caldas na época. E assim, esse foi o meu papel. Resolvi em 2020 não sair candidato à reeleição. Quando fui convocado, chamado para saber se ia colocar, eu disse que não ia mais e queria apoiar novamente Ivanildo, porque eu realmente queria focar nos meus projetos pessoais. E aí eu tenho comigo o seguinte: eu não assumo nada que não seja pra eu fazer bem dedicar. Feito, pra eu me dedicar. E aí eu não queria estar vereador, mas sem fazer o que deve ser feito, sem fazer o que poderia ser fazer. Então, me licenciei a pedido do pedido de Adelso, me convidou para ser secretário de administração, fui lá, assumi até o final do ano. Quando ele foi reeleito, me chamou novamente e perguntou se eu queria, como é que queria fazer. Eu disse: não, quero mais nada. Exonerado, 31 de dezembro, 1º de janeiro, você nomeia quem você quiser aí. Fique à vontade. O meu mandato se encerra junto. O meu trabalho aqui se encerra junto com o meu mandato. E aí eu só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, a todos que votaram em mim, a todos que me apoiaram. Nada do que eu fiz eu faria sozinho. Tive uma rede de pessoas me ajudando. Tive muitas ajudas. Tive dos colegas vereadores na época, que eram, aliás, principalmente na época da oposição, não foi fácil, entendeu? Foi uma batalha muito grande. Mas conseguimos eleger o prefeito do nosso grupo, que está aí até hoje. E aí não me arrependo de nada, porque ele está fazendo uma boa gestão, entendeu? E estamos, saímos de cabeça erguida. Do jeito que eu entrei, saí limpo. Do jeito que eu entrei limpo, saí limpo. Ficha aqui, limpa, Veloso. Ficha limpa, entendeu? Nome limpo. Ando de cabeça erguida, saio a pé. Se eu sair a pé, eu não saio, até porque por causa do peso eu demoro muito para andar, e também porque eu não tenho muito tempo. Mas se eu sair a pé da minha casa para chegar na minha loja, eu gasto mais de 2 horas, o povo me parando para conversar, entendeu? Graças a Deus, ando de cabeça erguida no meio da rua, porque o que eu fiz durante os meus mandatos, não me deixa envergonhado em nada. Não me vendi, não fiz nada de errado. Eu só fiz o que eu achava que era melhor para o povo de Areal. E quais os planos para 2024, Veloso? 2024 continuo off, provisoriamente, e Dona Ivanilde, ela já, não sei se ela já falou em público, mas aí eu vou antecipar aqui, não é mais candidata à reeleição. E a nossa pré-candidata da família foi escolhida aí entre as candidatas, vai ser Ivânia. Ivânia vai enfrentar essa batalha aí, ver o que é bom. A mãe já foi 7 vezes, eu já fui 2. Eu continuo focado. E a família nunca decepciona, viu? Eu continuo focado nos projetos pessoais. A gente ainda tem muita coisa ainda para fazer, precisa muito da minha dedicação. E aí, quem sabe no futuro, se eu, depois de eu conseguir atingir os objetivos que eu quero, eu posso até voltar um dia, quem sabe, se o povo quiser também, claro, né? E aí não é só a vontade da gente, tem que combinar com o povo. Mas, por enquanto, o Veloso continua fora da política. Vou apoiar, vou trabalhar, vou ajudar e vou mostrar o que Ivânia pode fazer. Ela já faz hoje, o que ela já faz hoje, sem ser vereadora, e o que ela pode fazer muito mais, com um mandato na mão aí, vai ter mais voz e vai buscar mais melhorias e desenvolvimento para o nosso município. E por onde andou, Veloso, deixou portas abertas? Com certeza, só deixei amigos. Tem algumas pessoas que ficaram insatisfeitas que eu contrariei interesses, mas eu contrariei o que estava fazendo certo, procurando fazer o certo. Então, até essas pessoas que eu combati, hoje a gente se dá bem, hoje são meus amigos e não tenho nada contra, entendeu? Eles sabem que eu estava fazendo meu papel de vereador ali, foi para isso que eu fui eleito. Qual a expectativa, Ivânia, para essa missão? Não decepcionar o povo como uma família, né? Que com certeza tem muita história, né? Minha mãe, 7 mandatos, trabalhou muito pelo povo de Areal. Veloso, quando candidato e ganhou, também não decepcionou, mostrou uma nova versão do vereador atuante que ele foi, né? Que hoje todo mundo sabe como é a realidade hoje de Areal como vereador. É isso? Então, vamos ver, né? Se Deus quiser e o povo, primeiramente Deus, segundo o povo, eu pretendo chegar lá e vai mostrar, chegar, né, que sou capaz, igual Veloso e minha mãe foram, né? Vai oferecer o nome, né? Vamos ver se o povo... Vou oferecer o nome. Mostrar os projetos que temos, e temos muitos, e aí não vou antecipar agora, até porque não tem tempo, mas... No decorrer da campanha nós vamos mostrar, e até porque estamos em pré-campanha, né? não começou ainda mesmo, mas no decorrer da campanha nós temos muitos projetos relacionados ao desenvolvimento, a gerar emprego, a trazer isso aí. É bastante importante. Você imagina um município que depende 100% de prefeitura, do Estado e dos aposentados. É a principal renda do nosso município. Não tem o que a gente esconder. Nós sabemos disso, Alan. Entendeu? Quase 100%, 90% da renda do nosso município é isso. Então, a partir do momento que você traz geração de emprego para cá e que começa a equilibrar essa balança, baixar a dependência do público, do poder público, e começar no privado, você trazer rendimento, trazer renda, trazer desenvolvimento, você começa a melhorar a vida das pessoas, até aliviar o próprio município. Porque muita gente que está aqui conseguindo algo com seu suor aqui, vai deixar de estar lá pedindo, vai deixar de estar lá exigindo alguma coisa que vai estar num equilíbrio melhor, entendeu? Eu parabenizo aí, Ivânia, né, pela sua decisão aí em acordo com sua família. Dona Ivanilde é uma mulher que eu admiro muito, porque eu tenho uma profunda admiração por pessoas que... Elas têm muita garra, que elas têm muita força e que elas não ficam, como a frase que eu sempre digo, você não é o que te acontece, você é o que você escolhe e determina ser. Então, você cria a realidade que você quer viver e assim você concretiza. Então, assim, a força da mulher, ela está muito... À frente agora, né? E assim, muitas batalhas nós já vencemos, mas a gente ainda precisa vencer muitas ainda. Então, assim, uma mulher que ela esteja num pleito desse parâmetro do município pequeno para agarrar os nossos deveres, os nossos direitos, é muito importante. Não é verdade? Então, assim, eu desejo muita sorte para você. Obrigada. E vamos aí todos juntos, imbuídos nesse objetivo, né? Verdade. Pois é, encerrando aqui o programa, Veloso, tem uma pergunta aqui para você, viu? Antes da gente, antes de eu fazer o encerramento, nosso amigo Sidney, né, diretamente de São Paulo, tá perguntando aqui, ó, Veloso apoia qual pré-candidatura, a de Afonso ou a de Henrique? É, isso aí não é nem novidade. Afonso é um grande amigo que eu tenho. Todos os pré-candidatos. Marcos é meu amigo, companheiro, foi padrinho do meu casamento. Josivan é o vice-prefeito, votei nele já duas vezes, é um amigo também. Voltamos. Uma pessoa muito boa. Afonso é um amigo, votei nele para presidente da Câmara. Trouxe ele na época que ele era oposição para ser nosso aliado. Briguei com ele quando quiseram tomar a presidência da Câmara, estava lá ao lado dele o tempo todo, então é um amigo que eu ganhei e que nós trabalhamos junto aí por muito tempo. Mas todo mundo de Ariel sabe que eu sempre defendi a pré-candidatura de Henrique, não tem mistério. Então, inclusive, nos últimos dias vem ficando complicado, porque o pessoal vem inventando mentiras, vem aumentando, inventando conversas. E aí eu fico triste com isso, Vanessa, Alan. Do próprio grupo, Veloso. No próprio grupo, pessoas do próprio grupo. Eu tenho, o que eu estou dizendo está tudo aqui, salvo. Eu fico triste porque... Gente que tem outros interesses. Mesmo depois de 20 anos no grupo, algumas pessoas ainda duvidam da nossa fidelidade, entendeu? Então é lamentável isso estar acontecendo. Não estou dizendo que isso parte da parte do prefeito nem da parte da deputada. De jeito nenhum, mas e algumas pessoas ligadas a eles que têm interesses próprios, e aí, por não ter argumentos, a intenção é queimar. E aí vem queimando um ou outro, e aí também não. Nos atacar. Não escutei nada de nenhum dos pré-candidatos, mas de pessoas ligadas. Pessoas que são. Vêm me atacando. Na última semana mesmo, eu estava inclusive na minha casa da praia. E eu recebi umas mensagens, recebi uns áudios e fiquei extremamente chateado, perdi o dia. Porque, rapaz, assim, quando todo mundo se calou, quando o Meda se elegeu prefeito, quem ficou gritando aqui nesses microfones da RCA, nos microfones da Câmara Municipal, foi Veloso. Entendeu? E muitos desses cargos comissionados que estão aí hoje no município, ficaram tudo caladinho. Não tocava nem no nome de Adelso, tinha medo até de falar no nome de Adelso. E Veloso ficou defendendo o nome de Adelso e gritando o nome de Adelso. Entendeu? E aí hoje essas pessoas estão na rua aí falando que Veloso fez isso, fez aquilo. Quando na verdade é tudo mentira. Entendeu? Eu desafio qualquer pessoa que diga que Veloso procurou ou sentou com alguém para discutir política, que seja com alguém da oposição, com alguém de onde for. Então, isso nunca aconteceu. Procurado já fui várias vezes, são todos meus amigos, converso com todos, entendeu? Mas nunca aconteceu. E a própria oposição sabe disso, que nunca aconteceu, entendeu? As pessoas sabem e o pessoal sabe da minha índole. Então eu mais uma vez, fico triste, repudio, mas faz parte. Eu estou há 20 anos nesse grupo e aí quando a primeira vez, quando Adelso foi eleito, não votei nele, ele sabia que eu não votei nele em 2004, mas quando foi eleito, prefeito que ele me procurou, foi na minha casa, eu estava até operado da vesícula, e aí ele foi na minha casa e disse que queria a gente do lado dele. Desde aquele dia que o pessoal não disse, é doido, vamos romper com vocês, vão só lhe usar. E estamos aí há 20 anos no grupo, defendendo o grupo, brigando pelo grupo. Quando foi para a eleição que escolheram Josivan para ser o vice, eu baixei a cabeça, eu estava com meu nome lá e tinha um trabalho bem, muito bom. E votei em Josivan, entendeu? Quando foi para escolher, que eu era vereador, disseram, fulano vai ser o presidente da Câmara. Votei nos presidentes escolhidos. Sempre estive ao lado do grupo, sempre aceitei as decisões do grupo, que a maioria sempre decidiu, sempre aceitei. E estou aqui para trabalhar, estou aqui para somar, sou um soldado do grupo. Não estou querendo ser visto, não estou querendo ser prefeito, nem candidato a vereador eu sou, entendeu? Sou um soldado do grupo. Agora uma coisa que eu peço é respeito. Eu sempre respeitei o grupo, sempre defendi o grupo. E aí eu vou exigir respeito, não vou aceitar nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de fake news em relação ao meu nome no que eu não faço, entendeu? Não vou aceitar de jeito nenhum, então eu só tenho a dizer isso. O meu pré-candidato que eu apoio é Henrique. Por que Henrique? Porque sei que é preparado, sei que tá de dentro e viveu nesses últimos anos, esses quatro mandatos de prefeito de Adelso. Ele viveu ao lado de Adelso, aprendendo e se preparando para ser prefeito. Sei que Henrique é fiel e que vai manter os compromissos do grupo, entendeu? Com todos. Então todos os outros não têm o que falar de nenhum, são todos meus amigos, são todas pessoas boas. Mas o meu nome que eu defendo hoje para ser o candidato a prefeito é o nome de Henrique. E estivemos juntos na oposição. Estivemos juntos na oposição e por você, o tanto que você me ajudou na oposição, se eu não tivesse o seu apoio, eu talvez não tivesse feito a metade do que eu fiz, porque eu estava novo ali, virgem, não sabia quase nada, mas aprendi muito com você e você me auxiliou muito naquele período que eu estava na oposição, sem ter nada, sem cargo, sem emprego em Câmara, sem nada. Veio ser contador da Câmara 2 anos depois, quando eu assumi a presidência. Obrigado, Veloso. Obrigado, Ivânia. Obrigado vocês pelo programa, um belíssimo programa, né? Mandar um alô também para meu pai, que tá em casa escutando. Sim, escutando. Francimar tá aqui em Areal, meu pai. E já agradecendo, e como o papo foi longo, é muita coisa, a gente pode vir outras vezes, né, conversar. Com certeza. Alan. Olá, obrigado. E mais uma vez, parabéns a Veloso, a Ivânia também pela iniciativa. E que esse programa de hoje seja uma fagulha para quem está em casa acompanhando e sirva de inspiração para todos nós, né? Então, obrigado a todos vocês que acompanharam, que interagiram. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Pessoal, vou me despedindo, viu? Agradecendo demais a todos vocês que estavam aqui conosco, né? Viu? A audiência bombou, viu, Veloso? Mandar os parabéns aqui para Luana, nora do vereador Luciano e da nossa amiga Cleide, que está aniversariando no dia de hoje e que ganhou um grande presente, né? Que foi o filho de Luana e do Henrique, Luciano, né? Agora é vovô. Isso. Luciano Barros, vovô, né? Agradecer demais a todos vocês, minha gente. Olha, na última quinta-feira tivemos pesquisa de intenção de votos aqui no município de Areal e agradeço a cada um que mais uma vez reafirmou a intenção de, no pleito de 6 de outubro, votar na minha pessoa. Então agradeço demais a todos vocês, viu, que de maneira espontânea, tá, decidiram indicar o meu nome. E é isso que eu sempre digo: se manifestem, tá? Digam quais são as suas opções, viu? Não se escondam. Tá bom, minha gente? Valeu, pessoal. O poder é de vocês, o poder é do povo. Não é meu, não é de nenhum representante. O poder está com todos vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Música! Muita música! A rádio que você gosta de ouvir! G-Mídia, acessórios, películas, capas, carregadores, acessórios para iPhones e Androids, assistência técnica em celulares e computadores, Rua São José, 541, Centro, Areal. G-Mídia, acessórios, organização Glebson CDs, contato 83 98615 89 52. Em Esperança, você tem o Barateiro da Construção, localizado na Rua Ramalho da Costa, 187, em frente ao Campo do América. Tudo para a sua construção, o menor preço e melhor atendimento, só no Barateiro da Construção. Entregamos em Esperança e cidades vizinhas. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo Zap 83 9 99 38 16 85. O Barateiro da Construção. Acompanhe todas as segundas a partir das 4:30 da tarde aqui na RCA FM o programa O Prefeito e o Povo, e saiba todas as notícias da Prefeitura de Areal, um canal direto entre a Prefeitura e o Povo. Participação do Prefeito Adelson. Apresentação: Rodrigo Gonçalves e Carlos Henrique. Participação do Prefeito Adelson. Todas as segundas, a partir das 4:30 da tarde, aqui na RCA FM, o programa O Prefeito e o Povo. Construção. Quer construir ou reformar? Dadá Construção é a melhor opção. Faça seu orçamento sem compromisso. Em Dadá Construção, você comprando a laje, você ganha escoramento de ferro e bitoneira. É isso mesmo. Comprando a laje em Dadá Construção, você ganha escoramento de ferro e bitoneira. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue agora. 3368-1179. 3368-1179. Dadá Construção realiza demolição de casas, prédios, retirada dos materiais, terraplanagem, aterramento. Trabalhamos também com construções de casas, prédios, chácaras e também fazemos reformas. Faça já seu orçamento sem compromisso. Ligue agora mesmo. 3368-1179. 3368-1179. Dadá Construção, a sua melhor opção. Acompanhe e reze com as Santas Missas transmitidas diretamente da Igreja Matriz de São José em Areial. Nas sextas-feiras, às 7:30 PM e nos domingos, às 8:30 AM e às 7:30 PM. Um momento de unidade e comunhão com você, ouvinte, por meio da celebração da Eucaristia. Apoio do Cabral Supermercado, Organização Duca e JR Pré-Moldados, Organização Zé Roberto. A Clínica Renovar, sempre buscando inovar quando se trata de saúde. Traz para você os melhores tratamentos e muitas novidades. Atendimento na área de fisioterapia, acupuntura, RTG, pilates com aula experimental gratuita nas cidades de Areal e Esperança. Nutrição, psicologia, constelação familiar, ultrassonografia e tratamentos estéticos. Emagrecimento saudável, criomodelagem, retirada de microvasos, retirada de sinais, terapia capilar, botox, rejuvenescimento, clareamento de manchas, harmonização facial, levantamento de pálpebras e muito mais. Clínica Renovar. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 83 987 22 95 64. Esperança, Rua Joviniano Sobreira, número 181, próximo à Clínica São Paulo. E em Areial, Rua Cícero Francisco de Melo, número 30. Siga-nos em nossas redes sociais, @ Clínica Renovar SP. Escute todas as quintas a partir das 18 horas pela RCA-FM. O programa Momento Agrícola. Apoio Prefeitura de Montadas. Prefeito Jonas. Demora mais tempo, a vitória demora mais tempo. Clínica Odontológica Conceito Odonto. A clínica que é referência em odontologia e Esperança em região. Aqui você conta com tratamentos de canal, cirurgias, restaurações, limpeza, clareamentos, lentes de contato dental, implantes, tratamento ortodôntico, tratamento gengival, próteses e muito mais. Quer ficar por dentro do que há de mais atual na odontologia? Agende sua consulta pelo fone ou WhatsApp 99908-8536. Ou faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua da Caixa Econômica de Esperança, número 171, primeiro andar. Além de tratamento de qualidade, temos formas de pagamento facilitadas. Dividimos no cartão de crédito em até 12 vezes e no boleto bancário em até 48 vezes. Gostou? Tá esperando o quê para cuidar do seu sorriso? Você também pode. Venha fazer parte dessa família. Organização Dr. Felipe Barreto e Doutora Núbia Santana. Identificando ZYT 688 87,9 MHz. Entidade de Associação Comunitária de Areal, com sede e sistema irradiante na Rua Antônio Félix da Costa, no Alto da Bela Vista. Telefone 3368-1094. Super Dourado, sempre de celular, da botijão da Super Gás Brás. É o Luna Segurança, no preço de entrega, garantia pra sua família. Venha para Super Gás Brás, revendedor autorizado Paulinho Gás, em Areal, localizado na Rua Natanael Barbosa, depois da Escola Geraldo Luiz. Disque Gás, 987-32-7304. Ligou, chegou. Paulinho Gás. Chama que é Super. Identificando ZYT 688 87,9 MHz. Entidade de Associação Comunitária de Areal, com sede e sistema irradiante na Rua Antônio Félix da Costa, no Alto da Bela Vista. Telefone 3368-1094. Acompanhe todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas, aqui na RCA FM, o programa Maria Reina em Nosso Lar, do Movimento do Terço dos Homens da Paróquia de Areal. Um encontro de devoção para rezar o terço, partilhar a palavra de Deus e suplicar os cuidados da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Escute todas as terças-feiras pela RCA FM. O programa A Glória da Segunda Casa será maior que a da primeira. Com a palavra, louvores e orações. A apresentação da irmã Aparecida Vicente. Apoio, Dr. Manuel Vieira. Que só exalta, ó Deus, verdadeiro e fiel. CR Eletrônica, consertos de eletros e eletrônicos, TV LED e LCD, rádio, autorádio, receptores, computadores, tablets, notebooks, antenas parabólicas e muito mais. Tudo com confiança, garantia e credibilidade. Há mais de 25 anos, oferecendo serviços de qualidade. CR Eletrônica, consertos de eletros e eletrônicos. Rua Severino Targino de Souza, por trás da Escola Sagrado Coração de Jesus. Organização Cláudio Ribeiro. Fone 988-53-8726. Atenção, Montadas e toda a região. A Óticas Estilos está com uma mega promoção na compra do seu óculos completo na nossa ótica. A consulta de vista é totalmente gratuita e qualquer armação sai no valor de R$50. Temos mais de 1000 modelos de armações. Temos consulta de vista todas as quartas-feiras e aos sábados. Então marque já a sua consulta de vista totalmente gratuita pelo nosso WhatsApp 839-8726-5046 ou pelo nosso Instagram @óticasestilos. A Óticas Estilos fica na rua José Cirino da Silva, próximo ao cemitério municipal, em Montadas. Óticas Estilos, cuidando da sua visão. Programa Fala Povo, Areal com Vez e Voz. A apresentação, Wanda Elizabeth e Elizabeth Alves. Programa Fala Povo, todos os sábados, das 16 às 17 horas. Coordenação, João Luiz dos Santos. JG Importes, JG Importes. A JG Importes está com toda a loja em promoção e chegaram muitas novidades. Somos distribuidores das marcas Kaide e Summers. Só aqui você vai encontrar cabos para celular com alta qualidade a partir de R$ 9,99. Você vai encontrar também malas para viagem que só a JG Importes tem. Venha logo fazer uma visita e aproveitar as promoções. Toda linha de relógios Casio com 1 ano de garantia e nota fiscal. Vem pra JG Importes, a melhor loja de Esperança e região, com a marca Joab Gravações. Aqui tem de tudo, é 20 comparações, porque tem a marca Joab Gravações. Na hora de comprar os seus medicamentos e perfumarias, não perca tempo. Vá direto à Farmacentro. Lá você encontrará preço baixo e a variedade de produtos que você precisa. Além de uma ampla variedade em medicamentos e perfumaria, também temos farmácia popular. E em busca de melhorias para todos os nossos clientes, agora temos entregas gratuitas. Muito mais conforto e segurança para a sua saúde. Faça o seu pedido através do nosso telefone ou WhatsApp 3368-1055 e receba nossos produtos no conforto da sua casa. Farmacentro, há mais de 30 anos cuidando da sua saúde. Organização João de Deus e Família. Nossa família cuidando da sua. Estamos localizados na rua São José, 768, em frente ao Mercado Público. Atenção, a Pizzaria De Greta Pizzas Prêmio está com uma grande novidade. Agora você pode comprar sua pizza em fatias. Isso mesmo, duas opções de sabores. A partir de 4 fatias, sua entrega é grátis. Você pode pedir no conforto da sua casa pelo número 981993847. Super novidade para você. De Greta Pizzaria. Peça agora pelo nosso delivery, que nós levaremos até você. Entre em contato agora e peça a sua pelo nosso delivery. A Degreta Pizzaria Prêmio, considerada uma das melhores pizzas do litoral paulista. Uma massa aberta na hora, pizza com requinte, produtos originais, fresquinho, saborosa, que vai deixar sua noite ainda mais agradável. Degreta Pizzaria, a pizzaria mais completa da região, oferecendo a você a melhor pizza no centro de Areial, na Rua São José, na pracinha. Degreta Pizzaria, são vários sabores à sua escolha. Aproveite! Em Areial você tem o loteamento Francisco de Assis Belarmino. Venda de terrenos em geral. Lotes de 10 por 20 e 10 por 21. Para maiores informações, falar com Divalcir Eleutério pelo telefone 98892626. Loteamento descendo a Rua Sebastião Benjamin, ao lado do Açude Velho, em Areial. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Belinho, peças e acessórios, serviços em geral em caminhão, troca de lona, de freio, todos os tipos de soldas em geral, serviços e fechos de molas em geral, troca de óleos e acessórios para o seu caminhão. Temos amortecedor de todos os tipos, lâmpadas para o seu carro, tanto da linha pesada quanto a linha leve. Belinho, peças e acessórios. E atenção, todos os tipos de caminhões, com desconto de 10% à vista. Também aceitamos cartões e Pix. Belinho, peças e acessórios. WhatsApp 99106-6057. Na BR-104, quilômetro 93, distrito de São Miguel. Entrada da fazenda de Joelson do Gado, saindo de Esperança, a 3 quilômetros. Peças, acessórios e serviços de qualidade. Belinho, peças e acessórios. Com os melhores profissionais. No volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Acompanhe aqui na RCA FM todas as terças-feiras, a partir das 18h30, a cobertura completa das sessões da Câmara Municipal de Areal. Conheça de perto o trabalho do Poder Legislativo de Areal. Ainda mais, através da live no Facebook, Câmara Municipal de Areal. Vereador Presidente Ronaldo Souza, compromisso com a verdade. Está com sua geladeira, máquina de lavar, micro-ondas ou ar-condicionado com defeito e não sabe o que fazer? Chama JF Refrigeração. Contamos com uma assistência técnica especializada, com profissionais capacitados, sempre trabalhando para proporcionar o melhor em satisfação e garantia a nossos clientes. JF Refrigeração, a assistência técnica que faltava em Areal chegou. JF Refrigeração, Rua Severino Eleutério, 103, em frente à Igreja Matriz. JF Refrigeração, fone 98843-4457. Organização Júnior e Fábio de Valdiza. Um só lugar. Hoje eu vim contar um pouco dessa minha história. Acompanhe todas as sextas na RCA FM. Programa em defesa do povo. Chegou a sua vez, Areal. A defesa dos direitos do nosso povo em primeiro lugar. Fique ligado toda sexta-feira, a partir das 10h30 até o meio-dia. Apresentação Basto de Militão e demais lideranças da oposição de Areal. Não percam o programa. Programa em defesa do povo. Sem puxar tapete, sem pisar ninguém. Alô, alô, montadas e região. A Farma Mais Econômica está lançando um mega sorteio. Nas compras a partir de R$60, você terá a chance de concorrer a um iPhone 12 completo. Isso mesmo, um iPhone 12 completo. Não perca essa chance e corre para garantir suas compras em todos os segmentos de produtos da Farma Mais Econômica, exceto medicamentos. O sorteio acontecerá dia 30 de março de 2024. Lembrando que só a Farma Mais Econômica está está equipada com a Farma Mais Clínica, um ambulatório onde você terá acesso à aplicação de injetáveis, anticoncepcionais, anti-inflamatórios, corticoides, hormônios, perfuração de orelha, verificação de glicemia, pressão arterial, atendimento farmacêutico em todo o horário de funcionamento e uma variedade de testes rápidos com resultados imediatos. Tudo o que você e sua família precisa em um só lugar. Se liga só. Se desse pra voltar a uma briga atrás, eu não faria nada diferente. A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente. Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Oh, mas prometo que sua cama e eu não faz negócio. Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Oh, ódio. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Prometo que sua cama e eu não faz negócio. Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Oh, ódio. Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Canta assim, velho. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Prometo que sua cama e eu não faz negócio. Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Oh, ódio. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Oh, mas prometo que sua cama e eu não faz negócio. Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Oh, ódio. Seu top e o meu sempre entra em acordo. Ódio. No canto veio essa menina, falou perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima. Foi tirando minha roupa, apagou a luz e fechou a cortina. Sem testemunha, foi covardinha. Eu fui refém das coisas que ela fazia. E fui embora, sem deixar pista. E na cena do crime só sobrou meu corpo numa cama fria. Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preso. Ainda mais quando a bandida é experiente. Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preso. Na rua ela é dama, na cama é decente. Como é que defende? Como é que defende Guilherme Redutor? Segura o pé. Eu tava quieto no meu canto, veio essa menina. Falou perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima. Foi tirando minha roupa e apagou a luz. Fechou a cortina. Sem testemunha, foi covardia. Eu fui refém das coisas que ela fazia. E foi embora, sem deixar.

Vamos fazer muita axé pra vocês. Banda Verão S.A. na área. Vamos assim, ó. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. E é o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será. Quem tá em casa, sai do sofá. Minha pequena Eva, Eva. E o nosso amor na última astronave, Eva. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto, Eva. E abraça pelo espaço de um instante, Eva. E cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E pelo espaço distante, afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o rio Beirute ou Madagascar, e toda a terra reduzida a nada mais. A minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será. Oh! E a pequena Eva, Eva. E o nosso amor na última astronave, Eva. Além do infinito eu vou voar. Sozinho, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, Eva. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Minha pequena Eva. Deixa eu só te perguntar, tu tá gostando mesmo dela, é? Coitado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te... Alô, Brasília! Amigo, cê tá louco por ela. Desabafa pra mim, ela acalmou a fera. Você ficou uma versão, se apaixonou de vez, ó. Agora aguenta ela e as amigas, eu pego olhando. Você tá hipnotizado, eu tô falando. Quando parou, olhou. Eu que vou te dar um papo sobre ela agora. Por favor, tô precisando. Atenção, ó. Diga, negão. Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Xande. Tudo bem? Deixa eu só te perguntar. Tu tá gostando mesmo dela, é? Tô caído. Cuidado, ela é muito perigosa, viu? É? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotizou quando...

É, aquele abraço à turma do Armazém Paraíba, a Jaurine também, a Jaqueline e toda a turma boa, André Batista também acompanhando nosso programa. Um abraço, fica ligado, fica antenado conosco na promoção de verão, Armazém Paraíba, na cidade de Esperança. E você que diz como quer comprar e pagar o que você adquiriu, lá você tem vez e voz no Armazém Paraíba. Muito bem, RCFM 87.9. Você pode ligar também 3368-1094, interagir conosco no telefone fixo aqui da RCA, ou participar com áudio através também, pessoal, através do meu WhatsApp, o privado do João Grandão, né? É 986-3864-35, com áudio, com mensagem de texto. Abraça aí o ex-prefeito de Montadas e pré-candidato a prefeito de Montadas, né? Jairo Herculano. Um abraço, Jairo, ex-prefeito de Montadas, sua esposa, seus filhos também aí em Montadas, ouvindo nosso programa. Um abraço, tio. Aquele abraço, um grande abraço, amigo João. Um abraço aí à esposa Lucinha. Aquele abraço, Jairo. E boa sorte nas eleições desse ano, beleza? Antônio Alberto Patrício Diniz. Fala, João Grandão. Forte abraço, amigão. Vascaíno, 13 anos e corintiano. Tonheca. É, o Vascão perdeu ontem, 2-0 para o Nova Iguaçu. Bora reagir, Vascão. Ano novo, presidente e diretoria nova. Vamos pensar alto, Vascão. Chega de sofrer a torcida do Vascão. Perdeu ontem 2-0 para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. E o time completinho. Vascão, Vascão. Francisco de Assis, boa tarde, João. É, na audiência, Lileu Comel. Aquele abraço. É, ajeita aí uma participação para mim. É, em breve, viu, Lileu? Em breve retomar aqui, em breve, as músicas aqui, em breve, que retornarão as músicas aqui, em breve, nas participações ao vivo com os artistas, né, esse ano de 2024. Abraça, Lileu Comel, suas lives aí, acompanhe suas lives, né? Ele é cantor e compositor, Lileu Comel. É fera, canta e encanta o público que marca a presença nos seus shows também, que assiste e escuta suas lives, né? Francisco de Assis, no seu programa. Aquele abraço aí, ouvindo a RCA, Dona Maria, o Juar, seu irmão. Abraço é, também Pedrinho, né? Pedrinho, é, ouvindo a RCA. A Cida, sua irmã, a Vera e a grande família de Dona Maria, aí na rua Natanael Barbosa, acompanhando nosso programa. Aquele abraço, jovem. E muito sucesso para você, beleza? Muito bem, deixa eu abrir aqui o encarte online, né, do Armazém Paraíba, na cidade de Esperança. Você pode comprar e pagar à vista, pode comprar e pagar no débito, pode comprar e pagar nos cartões de crédito, pode comprar também via Pix e ainda acessar o site da empresa, né, www.armazempb, e ainda ficar por dentro das promoções no WhatsApp 83 32 22 5000. É bom, não é? É bom, não é? É sim. E ainda, gente, continua vendendo no carnê da casa. Em 1 mais 12 vezes, pessoal. Em 1 mais 12 vezes, continua vendendo. Você leva CPF RG original, comprovante de renda, comprovante de residência. Vai até a loja do Armazém Paraíba de Esperança. Percorre as dependências da loja. Escolhe o produto nas prateleiras, vá até o setor bicrediário. Você pagando, um exemplo, hoje dia 1º de fevereiro, você pagando a primeira prestação do que você comprou, hoje recebe o comprovante de pagamento, marca um xizinho no quadrinho, já traz consigo para casa o que você comprou e adquiriu para usar e desfrutar, usando, desfrutando e pagando mês a mês em dia. Em casa, pessoal, preenchendo a lacuna no quarto, na sala, na cozinha, na varanda, né? Com o que você comprou, usando em casa e desfrutando o que você comprou e pagando mês a mês, só vai concluir o carnezinho em março de 2025. É 1 mais 12 vezes, comprando hoje, dia 1 de fevereiro. É bom, não é? Eu nem invento, nem aumento, nem minto. Barato e fiado é na maior, melhor e mais bem completa e conceituada loja de móveis e eletros e eletrônicos e celulares e bicicletas e utensílios de toda a região, que é o Armazém Paraíba, na cidade de Esperança. Abraço, Josemar Vieira da Silva, é meu cunhado, rapaz, de férias aí, né? Em breve retorna à sala de aula, professor, em Campina Grande, em Esperança. Meu cunhado, que é esposo da minha irmã biológica, Marlúcio Nascimento, lá em Campina Grande, no bairro Dinamérica. Abraço, raposeiro e flamenguista, o meu cunhado Josemar Vieira da Silva, lá em Campina Grande. Abraço, Parcele Guimarães, em São Paulo. É, jogamos aí juntos, né? O mesmo campeonato de futsal, é, Marcos Wilker, em 1994, na quadra, que hoje é o Ginásio Poliesportivo Miguelzão. Não é isso? Um torneio de, homenageando o saudoso e inesquecível Marcos Wilker, que se viu ao Exército Brasileiro e foi vítima de um acidente lá na Avenida Canal, em Campina Grande, veio a falecer naquele ano, 1993, e no ano seguinte teve o torneio Marcos Wilker, organizado pelo saudoso Nó, homenageando aí naquele ano o saudoso Marcos Wilker. A Vaz do Burrense participou, a Vaz do Burrense, a Creche, o CSA também, a Laranja Mecânica, né, o Real, também participaram daquele ano, pessoal, alguns times de futsal. Em 1994, o ano que eu fiquei de maior, né? 1994, aí eu completei 18 anos de idade naquela época. Como passou rápido aí esses 30 anos, né? 25, 30 anos. Josimar Vieira da Silva, um abraço, João, valeu, cunhado. Aí no Dinamérica, abraço a minha irmã Marlúcio Nascimento e seus filhos também, Daniel e Matheus, em Campina Grande. E apareça aqui na terrinha, viu? Muito bem, chupar um caju, chupar uma manga, debaixo da sombra, né? Lá em Gravatazinho. Muito bem. Aquele abraço. São 13h30, vamos com música no programa Armazém Paraíba. E você, quem canta e encanta agora os fãs e ouvintes na live na RCFM, é o nosso artista Fagner Salles. Esse cara tem já sua cadeira cativa no Bar do Cuscu, em Campina Grande. Toda semana está cantando e encantando lá em Campina, lá no Bar do Cuscu, nossa cidadão arealense Fagner Salles. O cara é fera. Canta e encanta, arrebenta, garoto. Primeira vez, delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao seu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um burro, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Toma fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, longe do chão, serei os teus pés, essas asas do sonho rumam seu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Afoga em meu corpo minha eterna paixão. Com muito carinho que eu convido minha amiga Paula fazer essa participação especial aqui pra gente. Vamos lá! Corações apaixonados! Entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou um pássaro de fogo.